Paz do Senhor, meus irmãos, que alegria estar com vocês. E ontem eu estive com os irmãos aqui e falamos a primeira parte de um assunto que é o que nos dá esperança. Glória a Deus, o que nos dá esperança. Com base no texto de Lamentações 3:17 a 21, que diz assim: afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Jeremias, nesse texto de Lamentações, estava relembrando as angústias que o povo estava passando naquela época, por causa do seu pecado. E aqui, esse texto, para mim, é o centro das lamentações. São as lamentações das lamentações. E tem um versículo, creio que versículo 15, fala que até pedrinhas quebraram os seus dentes. Né? Ele mordeu pedrinhas, coisa horrível. Alguém que já mordeu uma espiga de milho na praia cheia de pedrinhas de areia, né? Ou como eu, que estava no Oriente Médio e meu bolso se encheu de areia, e eu estava comendo sementinhas, como as que a Dani me trouxe ontem. Eu sempre gosto de comer sementes de tudo, e eu estava comendo semente de girassol, lá que é muito gostoso, né? Eu vim pela viagem, e bateu um vento e encheu meu bolso de areia. Quando eu fui comer as sementinhas, aconteceu exatamente isso que o profeta falou: eu quebrei meu dente com grãozinhos de areia. Daí eu sei o que o profeta estava dizendo. É uma coisa horrível quebrar um dente com um grão de areia mordendo, não deve ter sido só um. Mas logo depois ele diz: porém, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Deus sempre quer estar nos lembrando, e hoje, vendo esse ministério, eu trouxe à memória uma parte linda da minha vida que me dá esperança. Vendo o trabalho, os projetos da Missão Portas Abertas e o quanto eu fui abençoado em participar desses projetos, me dá esperança. O profeta passa então a narrar nos versículos seguintes aquilo, a sua confiança no Senhor e o que pode lhe trazer esperança. E ontem eu lembrei os irmãos que estavam, algumas coisas que nos trazem esperança. Primeiro é a nossa fé. A fé que promove vida, a fé que promove vitória, a fé que promove as operações de milagres sobrenaturais de Deus na nossa vida. Isso nos traz esperança. Lembrar essas coisas, trazer à memória a palavra de Deus, depois as Escrituras. Segundo ponto, as Escrituras nos trazem esperança, porque a palavra de Deus nos dá segurança. A palavra do Senhor nos dá direção, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra do Senhor traz à nossa vida sabedoria de Deus, e a palavra do Senhor nos dá força. Aleluia! Glória ao Senhor. Por isso, a palavra do Senhor é uma fonte inesgotável de esperança na nossa vida. Terceiro, a revelação de Cristo nos traz esperança, nos dá vida, nos dá completa alegria e nos dá autoridade. E quarto, a revelação da graça de Deus nos traz esperança, nos justifica, nos santifica e nos capacita e habilita para realizarmos aquilo que Deus quer, a revelação da graça. E hoje eu vou falar sobre a revelação, o que nos traz esperança, a revelação da glória de Deus, depois a presença do Espírito Santo e o serviço dos santos. Isso nos traz esperança. Amém, amados? Glória a Deus. Então, primeiro ponto, a glória do Senhor nos traz esperança. Quando eu falo da glória de Deus, eu estou falando da glória manifesta do Senhor no meio da igreja. Quando nós adoramos a Deus, quando nós experimentamos aquilo no nosso coração que nos enche, que faz transbordar, para mim, o que é adoração? É a manifestação do Senhor na minha vida, aonde eu começo a responder a Deus. Para mim, a glória do Senhor é sempre, tem sempre a ver com a própria presença do Senhor. Porém, a palavra nos dá um outro direcionamento que eu gosto de lembrar, em Êxodo 33, 18 e 19, quando Moisés, ele diz para Deus: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe Deus: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aqui glória, irmãos, tem uma outra conotação. Moisés queria uma glória de fumaça, uma glória de manifestação, de sarça ardente. Isso era o que ele tinha no seu coração, de que era a glória de Deus que ele tinha conhecido. E ele queria aquela manifestação, novamente, que pudesse fortalecer a sua vida, pudesse lhe dar esperança e força para a continuidade da sua obra. Mas Deus disse: olha, eu vou fazer passar diante de ti a tua bondade. E em vez de fazer uma coisa grandiosa, Deus pega e coloca Moisés na fenda da rocha e faz passar diante dele a sua bondade. Aquilo que o Senhor chamou, a sua presença, a sua glória, se transforma na manifestação da sua bondade, que o leva a compreender a compaixão e a misericórdia de Deus. Então, o que eu posso deduzir desse texto é que glória no meio da igreja é compaixão, é bondade, é misericórdia, é manifestação do amor de Deus na vida dos discípulos. Aleluia! Hoje, pastor Sócrates e eu falávamos que a missão da igreja tem a ver com compaixão, tem a ver com amor. Frutificar, irmãos, tem a ver com isso, com glória. Não é só um método de frutificação que nós temos que ter na igreja. Levar Bíblias para os países distantes não é uma coisa seca, que a gente simplesmente vai carregando e larga as Bíblias por lá. Não, tem choro, tem amor, tem compaixão, tem bondade de estar com aquelas pessoas, manifestando a glória e o amor de Deus. Toda obra do Senhor neste mundo, se ela não for regada de bondade, ela não tem glória. Se não for regada de amor, de compaixão, ela não tem glória. A glória do Senhor é a manifestação da própria presença de Deus, através do seu amor, da sua graça, bondade e misericórdia. Glória ao Senhor Jesus. A missão, se você pesquisar, eu estou fazendo essa pesquisa, nesses dias, através da história, ver aonde a obra de Deus foi frutífera, aonde a obra de Deus foi eficaz, é onde houve bondade, compaixão e misericórdia, onde houve pessoas que amaram outras pessoas, que não fizeram a obra do Senhor para si mesmas, mas fizeram por amor e compaixão a outras vidas. Eu estive há pouco tempo atrás lá na cidade dos Moravianos, no oeste, no leste da Alemanha, uma cidadezinha chamada Herrnhut, aonde estava o conde Zinzendorf, que acolheu os moravianos que saíram da Morávia, que é o sul da República Tcheca, e os acolheu porque eles eram perseguidos pelos católicos. E esses moravianos começaram ali, naquela região de Herrnhut, liderados pelo conde Zinzendorf, um movimento de oração. E eles começaram a orar e buscar a Deus, e o que aconteceu? Eles tiveram 100 anos de oração, buscando ao Senhor por 100 anos. Depois daquele tempo de oração, duas coisas aconteceram: um grande processo missionário, que aqueles homens e mulheres, aqueles jovens, eles vendiam a si mesmos para as naus que saíam dos portos europeus. Eles iam, se vendiam, só com a passagem de ida, eles iam trabalhando nos navios, para ficar em terras distantes, levando a palavra de Deus, por amor às vidas, irmãos. Aleluia! E a outra coisa que aconteceu foi o movimento da reforma. No final de 100 anos de oração dos moravianos, começou a grande reforma que transformou inteiramente a igreja, por gente que amou ao ponto de darem a si mesmos para levar a palavra de Deus e fazer dessa missão uma realidade. Então, glória, irmãos, é uma manifestação da presença do Senhor, da bondade e do amor de Deus na vida da igreja, que nos leva a realizar a obra do Senhor em toda a sua amplitude, em toda a sua plenitude, por unicamente por amar aqueles a quem Deus ama. Amém. Glória é vida diante do Senhor, amando pessoas. Glória ao Senhor Jesus. Mas a glória do Senhor também é um instrumento de transformação. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Quem quer ser transformado aqui? De glória em glória. Eu profetizo a glória da transformação de Deus na vida dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Está na hora desta igreja que Deus tem nos dado para cuidar junto com seus pastores, dessa igreja ter uma revelação da glória verdadeira do Senhor, que vai trazer transformação na vida de cada discípulo, em nome do Senhor Jesus. Deus quer transformar as nossas vidas com a sua glória, irmãos, mas para isso nós temos que contemplar a face do Senhor. Contemplar o rosto de Jesus, é contemplando o seu rosto que nós somos transformados como por espelho, de glória em glória. Eu fico pensando o que isso quer dizer, irmãos. Essa transformação de glória em glória, eu começo a ver como por camadas, Deus vai transformando a nossa vida devagarzinho. Não é uma coisa que pode ser realizada rapidamente, é uma transformação constante que Deus quer fazer na vida de cada um dos seus discípulos, até que quando alguém olhar para o seu rosto, vai começar a ver verdadeiramente o rosto de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Não tem outra maneira. Um cristão verdadeiro, um discípulo de Jesus, você não pode continuar sendo o mesmo, você tem que ser transformado. Deus quer transformar a nossa vida, meus amados. Nós não podemos ser os mesmos a vida inteira. Essa transformação ela faz parte daquilo que Deus está fazendo na sua igreja, e Ele vai fazer na vida de cada um de nós. Eu não sei vocês, mas eu quero ser transformado. Eu quero a próxima glória do Senhor. Eu quero continuar contemplando o rosto de Jesus e ter minha vida transformada. Eu não quero ser o mesmo marido com as mesmas reações o tempo todo. Eu não quero ser a mesma esposa. Você não pode ser, mulher, a mesma esposa da mesma maneira. Você não pode ser um obreiro na igreja sempre, né, com o corpo mole para as obras e para as coisas de Deus. Não, Deus quer transformar você em uma pessoa que possa mostrar e revelar e levar a sua glória por esse mundo afora. Eu não quero continuar sendo sempre o mesmo ministro, né, fazendo as mesmas coisas. Não, Deus tem uma glória nova na medida que eu vou contemplando a face de Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Deixa Deus transformar a tua vida. Deixa Deus, cada um de nós tem alguma área da nossa vida que Deus precisa transformar. Ontem eu falava com os irmãos que são pais, maridos. Deus quer nos transformar em homens que somos sacerdotes na nossa casa. Nós não podemos ser as mesmas pessoas, sempre os mesmos homens fracos, que não atuam do jeito que Deus quer dentro da sua casa. Não, Deus quer te levantar como um sacerdote, como um homem de fé, como um homem que intercede pela sua casa, pela sua família. E você, mulher, uma mulher segundo o coração de Deus, submissa ao seu marido, aleluia, que honra a vida de Deus, como a palavra nos ensina, que os maridos são transformados pelas suas esposas, pela glória. A glória transforma não apenas nós, mas a palavra diz que os pais que são cheios da glória transformam seus filhos também em pessoas santas e dignas do Senhor. A glória é algo que nós vamos transmitindo pela vida fora, nas pessoas que estão perto de nós. É impossível alguém chegar perto de um cristão cheio da glória de Deus e não começar a ser transformado pela glória de Deus na sua vida. Glória ao Senhor Jesus. A glória de Deus contagia, irmãos. Cuidado que a glória de Deus contamina. Não só contagia, ela contamina. Glória ao Senhor, uma pessoa cheia da glória, na hora que dá um abraço em alguém, transmite glória. Na hora que impõe as mãos, transmite glória. Por isso, amados, eu creio nos milagres do Senhor, é transferência de glória, da glória de Deus na vida da igreja. Você chega no enfermo, põe a mão na cabeça dele, em nome do Senhor Jesus, coloca o óleo como a palavra nos ensinou, ali vai um pouco de glória. Amém, Senhor, glória ao Senhor Jesus. Que a sua vida seja cheia com a glória do Senhor. Que as nações sejam cheias da glória do Senhor, que esta igreja receba uma nova dispensação da glória do Senhor, para transbordar aonde quer que Deus nos leve. Glória ao Senhor em qualquer lugar. Deus não precisa de lugares físicos, Deus precisa de vidas, de pessoas cheias da glória de Deus, cheias da glória do Senhor, que possam levar a sua glória pelo mundo afora. Aleluia, glória ao Senhor. É um instrumento de transformação de vida. Glória também, meus amados, é uma fonte de unidade. Em João 17, 22, Jesus diz: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Jesus era cheio da glória do Pai. E o que que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele nos transmite a sua glória, a sua presença, todo o seu valor, tudo aquilo que eu disse que Cristo representa, a autoridade, toda a sua autoridade, toda a sua graça, toda a justificação pelo seu sangue, tudo isso é a glória do Senhor. Eu lhes tenho transmitido essa glória que me tens dado, para o quê, irmãos? Para que sejamos um. Eu louvo ao Senhor que toda a glória de Deus na minha vida é sempre para a unidade. Mesmo quando eu recebo glória, como essa semana passada, que eu recebi a medalha do mérito Farroupilha, proposta por um deputado estadual do Rio Grande do Sul, a maior condecoração gaúcha, eu recebi, fui levado àquele palácio maravilhoso, mas o que me impressionou não foi a medalha, irmãos, mas foi que a glória que Deus permitiu que eu recebesse gerasse exatamente isso, unidade, porque lá tinham pastores de praticamente todas as igrejas de Porto Alegre e de 15 cidades do interior do Rio Grande do Sul, todos reunidos. Depois nós invadimos com a igreja da cidade o salão, né, o auditório da Assembleia Legislativa, e fizemos uma celebração como há muitos anos não tem em Porto Alegre. Sabe o que que é isso, irmãos? Glória. Não do Azaf, mas a glória que o Senhor permite, quando um homem de Deus tem glória, também vai produzir unidade do corpo de Cristo. E é isso que a glória de Deus sempre deve produzir na nossa vida. Nosso sucesso não pode promover separação, tem que promover união, grandiosidade do reino de Deus, unidade do corpo de Cristo. E a glória do Senhor na vida da igreja é para isso, é para nos unir. Eu me nego a crer que a igreja do Senhor Jesus, cheia da glória de Deus, possa concordar com o divórcio. Eu até reconheço que existem tropeços pela vida fora, mas nós não podemos compactuar com a desunião que existe na família. Quando a gente vai para os presídios, como eu tenho ido fazer culto em presídio, quantos presídios, a maioria daquelas pessoas que estão lá presas são filhos de pais divorciados que cresceram de qualquer jeito por esse mundo afora, desunião. Sabe o que que é isso dentro da igreja? A ausência da glória de Deus. Eu me nego a acreditar que as divisões no meio da igreja são fruto de outra coisa a não ser a ausência da glória de Deus. Eu me nego a crer que a desunião no meio dos irmãos, numa congregação, que esses espíritos de fofocagem, de falatório, de descredibilização de irmãos, de pastores, isso seja não outra coisa, a ausência da glória de Deus. Porque onde tem glória verdadeira, há unidade, irmãos. Nós nos achegamos uns aos outros, a igreja da cidade se consolida, não se divide, não se separa, as famílias são unidas. Quando tem glória de Deus em um casal, há unidade, os filhos se unem. A glória do Senhor é um instrumento de Deus na vida da igreja que sempre nos une. Nos joga uns do lado do outro, para edificar o reino de Deus, de ter unidade, amados. Isso é uma realidade que nós devemos viver, a glória de Deus em todos os âmbitos dos nossos relacionamentos. É uma transferência de Jesus para a sua igreja. eu creio na glória prática, irmãos, que nos une, porque a glória do Senhor Jesus que Ele nos mandou, é para que nós sejamos um, e não é só uma unidadezinha não, é que nós sejamos firmados em alianças verdadeiras, que nos une uns aos outros. Falávamos hoje, o que nós temos não é uma amizade, é uma aliança, fruto da glória de Deus na nossa vida, que nos une a vocês, Sóstenes e Dani, e a esta igreja, é uma aliança debaixo da glória de Deus. Que nos une aos nossos discípulos. Sabe o que é discipulado, irmãos? É unidade debaixo da glória de Deus. Sabe o que é pastoreio, pastores? É quando você se deixa unir ao seu rebanho através da glória de Deus, da glória verdadeira de Deus na sua vida. É unidade do Senhor nas nossas vidas. Aleluia, Senhor. Glória ao Senhor. Outra coisa que nos dá esperança é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Glória ao Senhor. Por que que o Espírito Santo traz esperança? Porque ele tem muitos predicados de Deus que fazem dele um agente de esperança nesse mundo. Em João 14, Jesus disse que vou lhes dar um consolador. O Espírito Santo traz esperança, primeiro, porque Ele é um consolador. Ele é um agente de consolo na nossa vida. O mundo está chorando, o mundo está entristecido, o mundo está amargurado. Nós temos uma nação sofrida, uma nação que parece que tanta gente não tem mais esperança. A gente vê o noticiário, olha no Globo News ou qualquer outra coisa de notícia, nos jornais que ainda restam, e a gente só lê desesperança, um país sem esperança. A gente vai por aí afora, conversa com jovens, com crianças, parece que a esperança está indo embora, mas nós continuamos tendo no meio da igreja alguém chamado Consolador, que traz o consolo de Deus. Irmãos, o consolo de Deus não é só um tapinha nas costas, não é só um lencinho que enxuga as lágrimas. O consolo de Deus, Ele faz, Ele promove a transformação das nossas perspectivas, dos nossos projetos, dos nossos sonhos, do nosso querer e do nosso realizar. É a presença do Senhor na nossa vida que nos transforma, transforma a desesperança na qual nós estamos inseridos nessa sociedade e nesse mundo, e nos transforma em pessoas cheias de perspectiva, de sonhos e de projetos. Aleluia! É o consolo do Espírito Santo que nos renova. Glória ao Senhor que renova a nossa casa, renova os nossos filhos. Oh Senhor Jesus, nós temos tantos filhos, parece que essa geração de hoje, você olha para ela, ela está destruída. É uma geração que não canta mais, que não toca mais, que não estuda instrumentos, que não desenvolve nada, não inventa nada, só administra o WhatsApp, isso e aquilo, e barará, e as mídias, e o entretenimento. Não é isso que Deus quer, irmãos. Deus quer uma geração frutífera, e isso é o Espírito Santo, porque Ele é o nosso Consolador, e Ele também vos ensinará todas as coisas, Ele vos fará lembrar, Ele é o professor de Deus neste mundo, para nos ensinar, porque Ele nos traz esperança. Primeiro, porque Ele fica nos lembrando das promessas de Deus, Ele nos lembra da palavra de Deus, Ele nos lembra de tudo aquilo que Deus tem falado, de tudo aquilo que Deus tem profetizado para você, para a sua vida, para a sua família. Ele vai nos lembrando, por isso Ele nos traz esperança, Ele nos lembra todas as coisas e Ele vai nos ensinando. Como eu falei ontem sobre a palavra de Deus, que nos dá segurança, que nos dá orientação, que gera em nós sabedoria, que gera em nós força, e isso é realizado através da obra do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito Santo, Ele é o agente de ensino, Ele nos ensina, irmãos. Ele te ensina, Lérida. Glória ao Senhor Jesus. Ele fez você ir para uma faculdade, se formar em Direito, passar na OAB e tudo mais. Isso tudo é o Espírito Santo. O ensino do Espírito Santo traz prosperidade para a sua vida. Glória ao Senhor, você crê nisso? Dá um glória a Deus e um aleluia aí. Aleluia, glória ao Senhor. O Espírito Santo, na medida que Ele nos ensina, Ele vai gerando em nós prosperidade, Ele nos prospera, Ele nos ensina a fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Por isso a palavra nos ensina a ser cheios do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Projeto, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Da mesma forma que nos enchemos da glória, a palavra quer que a gente seja cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não fala somente das manifestações, dos dons espirituais, mas vida cheia do Espírito Santo é uma vida que deseja viver para Deus inteiramente, entregar-se ao Senhor. Uma vida cheia do Espírito Santo não é só para nós termos, né, a efusão dos dons espirituais, uma adoração maravilhosa, não, é para nós transbordarmos de Cristo que vive em nós. A palavra diz: da sua plenitude, enchei-vos do Espírito, da sua plenitude temos recebido, e graça sobre graça. Essa plenitude de Deus que nos enche e começa a transbordar na nossa vida. Por isso que a palavra do Senhor fala acerca do Espírito Santo em João 7, meus amados, que do nosso interior fluirão rios de água viva. E isso Jesus dizia acerca do Espírito Santo que nos seria enviados. O Espírito Santo é um rio de água viva. Primeiramente, o que esse rio faz? Ele nos cura por dentro. Ser cheio do Espírito Santo é você ser curado no seu espírito, alma e corpo, dentro do seu coração. A sua vida é curada, uma vida cheia do Espírito Santo. Ele não fica doente o tempo todo. Tem muito crente que não se enche do Espírito Santo, eles ficam doentes a vida inteira. São sempre crentes doentes, que não frutificam, que não têm folhagem, que não dão frutos, que não trabalham para Deus, porque estão doentes. Falta rio de água viva dentro do seu coração. Deixe os rios de água viva encher a tua vida, mas esses rios, a palavra diz, do teu interior fluirão. Fluirão. Fluirão. É um fluir. E os rios vão jorrando. Irmãos, a água de Deus tem que jorrar do nosso interior. Tem que jorrar, porque da mesma forma que elas nos curam, onde a água jorrar, ela vai promover vida. A palavra fala que do trono de Deus jorra um rio, por onde esse rio passa, tem vida. Glória ao Senhor Jesus. E os rios de água viva estão dentro de cada discípulo de Jesus, de cada crente, de cada um de nós que se diz cheio do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, vai fluir água. Água viva, e vai curar pessoas. Tua casa será curada pelos rios de água viva. Esta cidade vai ser curada pelos rios de água viva. As nações serão curadas pelos rios de água viva, através da igreja, através da palavra, através da nossa presença, dos nossos esforços para levar a graça e o amor de Deus, como ouvimos aqui hoje, meus amados, através de ministérios que vão pelo Brasil, o mundo afora, como você, Atilano. Glória ao Senhor, flua os rios de água viva, flua os rios na tua vida, da tua esposa, em nome de Jesus, na tua vida, Sóstis, Dani, em todos os líderes dessa igreja, em nome do Senhor Jesus, fluam os rios de água viva. Há um fluir de Deus, ainda que Deus quer trazer sobre a sua igreja, não é um fluir de fora para dentro, é um fluir de dentro para fora, que vai sair pelas nossas portas do projeto e vão atingir nossos vizinhos, vão atingir nossos parentes, vão atingir maridos e esposas, vão atingir os nossos filhos. flua o rio de água viva dentro da tua casa, meu irmão e minha irmã. Eu te desafio a fazer isso, a fluir o rio de Deus através da palavra, da vida, da glória, da plenitude de Deus. Eu desafio você a ter esse fluir na sua vida e não ver os seus filhos transformados por Deus, os seus parentes, seus amigos transformados por Deus, seus colegas de universidade transformados por Deus. Flua o rio de água viva, fluam os rios de água viva, flua onde você estiver, fluam os rios de água viva, em qualquer lugar, irmãos, fluam os rios de água viva, glória ao Senhor Jesus. Esses rios vão fluindo por onde você anda, onde você senta, glória ao Senhor, você é alguém que flui o rio de água viva. Esses dias eu estava num avião, e tinha uma senhora sentada, e no meio, a sua filhinha, e a sua filhinha com mioma, com tumor cancerígeno no rosto, roxo, grande, uma menina linda de olhos azuis, com aquele tumor assim. E eu olhava para aquela menina cheia de vida ali, brincando, e a mãe cuidando. Chegou uma hora que eu não aguentei e disse: senhora, eu creio no poder de Deus que cura, eu creio na palavra de Deus que nos diz que a gente deve orar pelos enfermos. Eu vejo a sua filhinha, o que que ela tem? Ela me explicou, deu os nomes todos, de que ela ia todo mês para São Paulo para a menina fazer um tratamento, porque como era no rosto, tinha que ter muito cuidado com os tratamentos. Eu disse: mas eu creio no poder da oração, e eu quero orar pela sua filhinha agora, em nome do Senhor Jesus. E ela disse: pode orar, moço. Eu impus as mãos na menininha e orei com fé em nome do Senhor Jesus. Eu não sei, mas um dia eu vou ver aquela menina curada. Glória ao Senhor Jesus. Do teu interior fluirão rios de água viva em nome do Senhor Jesus. Um dia eu estava indo para Adonep, estava eu, minha esposa e meus dois filhos no carro, como a gente ia todo ano. Estava indo pela Serra Gaúcha, de manhã muito cedo, chovendo, e numa parada de ônibus tinha uma mulher com uma criança no colo. Eu nunca paro, mas aquela mulher, com tanta força, pediu que eu parasse. Eu abri o vidro, né, e ela disse: meu filho está morrendo, o senhor me leva até Vacaria? Eu disse: levo, entra, moça, entra. Nem pensei, né, entra a moça no carro, pus a Rosana para trás, e entrou aquela moça. Quando ela destampou o menino, eu disse: meu Deus, o que que eu fui fazer? O menino estava verde, verde. Eu nunca tinha visto o rosto de uma criança verde. Eu disse: meu Deus, e fui orando, e nós começamos a orar. E tinha ainda uns 30 quilômetros para chegar em Vacaria, faltando uns 10 quilômetros, ela começou a dizer: ele parou de respirar, moço, apura, ele parou de respirar. E eu olhei a criança assim, estagnada, tinha parado de respirar. Eu disse: Deus, tu não trouxeste essa criança para morrer no meu carro, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a glória e a graça de Deus. E a Rosana orava, e as crianças eram pequenininhas, né? E a gente, todo mundo orando ali, e clamando e profetizando vida de Deus. Irmãos, eu cheguei no hospital e salvaram a vida da criança. E o Talisson reviveu, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Rios de água viva, glória ao Senhor. Você é um instrumento de Deus para estar no lugar certo, na hora certa. Aquela criança ia morrer na parada de ônibus se não tivesse alguém jorrando os rios de água viva. Glória ao Senhor Jesus. Isso, os rios de água viva expressam a atitude de Deus, a ação de Deus, na hora certa, no momento certo, para as pessoas certas, por esse mundo afora. É quando alguém tem um rio, Deus sabe que a pessoa tem um rio, então você precisa ser levado pelo Espírito. Alguém vai tomar na sua mão, sim, alguém vai tomar, mas é o Espírito Santo, para te levar para jorrar rios de água viva por este mundo afora. Aonde você estiver, irão jorrar rios de água viva. Igreja, este projeto não tem outra missão a não ser essa: ser cheio do Espírito para jorrar rios de água viva. A igreja em Belo Horizonte não tem outro objetivo a não ser esse: jorrar os rios de Deus. Missão Portas Abertas tem este objetivo pelo mundo afora: continuar jorrando os rios de água viva através do seu trabalho e ministério. Nós que tocamos, cantamos, gravamos, não podemos ter outro alvo na nossa vida. Em tudo que nós gravamos, tudo que nós cantamos, que nós produzimos, nos vídeos, nas palavras gravadas, fluir rios de água viva. É isso que Deus quer, irmãos. Glória ao Senhor da nossa vida, jorrar os rios de Deus por este mundo afora. E por último, irmãos, o que nos traz esperança é nós vivermos, encarnarmos o serviço dos santos. Ah, como fala em Efésios 4, que nós somos corpo, juntas e ligamentos, e assim ali o corpo promove o seu próprio crescimento, o seu próprio aumento. Ah, isso fala de um fluxo de vida que existe no corpo de Cristo, e quando nós pensamos isso e dizemos, Senhor, esta transmissão de vida é para mim, eu encarno isso como objetivo de vida, fazer o propósito de Deus acontecer através da minha vida, isso me traz muita esperança. Viver para Deus, irmãos, viver para pregar a palavra, viver para compartilhar o Evangelho, para gerar discípulos, para cuidar de homens e mulheres que geram a vida de Deus, para dar a minha vida por outras pessoas, pela obra do Senhor, para gastar o final dos meus dias, já vou fazer 60 esse ano, irmãos, já tenho 43 anos de ministério completo, em agosto completo, 44 anos de vida cristã, e 40 e tantos anos de ministério, andando, viajando pelo mundo afora, incansavelmente. Sabe o que é isso, irmãos? É viver na esperança de Deus, é acreditar na obra, no trabalho que eu faço, toda vez que um livro sai, que um CDzinho vai, que eu vejo o relatório do Spotify e de outras mídias, ali milhares de músicas tocadas pelo mundo afora, de uma maneira incontrolável, que eu não posso controlar, não sou eu que eu faço isso, é o Senhor que faz com que os rios de água viva fluam do meu interior. Isso me dá esperança, pensar na obra de Deus, valorizar a obra de Deus. Irmãos, muita gente não valoriza a obra de Deus, acha que a sua grande missão é vir nos cultos de domingo. Não, a obra de Deus é muito mais do que isso. Deus precisa de cada um de nós para levarmos esse evangelho do reino de Deus. Deus precisa de cada um de nós para discipularmos outras pessoas, para cuidarmos de outras pessoas. Deus precisa de cada um de nós para levar esta graça adiante na nossa geração. E não pode ser de qualquer forma, tem que ser com compromisso. Diga comigo, compromisso. Compromisso quer dizer com promessa. Isso é com promessa, isso é com envolvendo a nossa vontade, envolvendo a nossa assinatura. A obra de Deus é feita por gente que se compromete com Deus, irmãos, se compromete com seus pastores. Eu louvo ao Senhor porque meus pastores puderam contar comigo, aleluia, em levar o Evangelho do Reino de Deus, porque eu servi os meus pastores. Inicialmente eu não sabia fazer nada, irmãos, eu me converti, vim como um ex-drogado, ali só tocando violão, comecei a cantar ali, compor meus primeiros cânticos. Inicialmente era numa igreja metodista, não tinha muito espaço, então o pastor me convidava para chegar mais cedo domingo e cantar dois cânticos antes de começar a reunião. Assim começou o meu ministério. E os irmãos começaram a gostar dos cânticos que Deus me dava, e logo, logo o coral, né, que cantava só músicas tradicionais, começaram a pegar os meus cânticos e cantar no coral. E assim eu comecei a colocar todos os meus dons nas mãos de Deus. Um dia chegou um missionário doido lá e disse que gostava das nossas músicas, e me levou para os Estados Unidos para gravar o primeiro disco. Em dezembro de 1977, eu fui para os Estados Unidos com um chinelão de pneu, uma mochila e um violão nas costas, com a passagem só de ida, e ainda convenci o cônsul que eu ia voltar um dia. E ele me deu o visto mesmo assim, glória a Deus. Eu fui lá e comecei a gravar e produzir para Deus. Viajei os Estados Unidos inteiro, irmãos, de carro e de ônibus, já naquele primeiro ano, falando em tudo quanto é igrejinha, em aldeia de índio, em praça pública, o Donald e eu, com dois violões, cantando para o Senhor, louvando a Deus em português e em espanhol. Depois nos levaram para o México, naquela mesma viagem, tudo acontecendo rapidamente, né? Nós no México cantando, louvando ao Senhor em cima de um caminhãozinho de som. Depois voltamos e o disco ficou pronto, e nós fomos por todos os Estados Unidos, até a Costa Leste, onde a primeira igreja de brasileiros do pastor Joel Ferreira estava se formando, lá em Massachusetts, Fall River, Massachusetts. E ali nós começamos a distribuir nossos trabalhos, viemos para o Brasil, montamos a Life Produções, mas o objetivo nunca mudou. As mídias mudaram, antes era LP, bem grande, depois se transformou também em cassete, depois em CD, e agora, né, depois em DVD, agora tudo isso sumiu, virou nuvem, mas a palavra e o amor pelo propósito de Deus não morreu, nem a mensagem mudou, irmãos. A mensagem de Jesus crucificado como poder de salvação, do Evangelho para todo aquele que crê, isso não mudou. Muda a mídia, muda isso, muda aquilo, mas não pode mudar nem a mensagem, nem o coração. Não pode mudar o nosso coração, irmãos. Nosso coração tem que continuar sendo totalmente dele, como fala 2 Crônicas 16, 9. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele, é totalmente dele, meu coração é teu. Isso não pode mudar, irmão. O coração não pode mudar. Nosso coração tem que ser totalmente do Senhor, apaixonado por Deus, apaixonado pela obra de Deus. Irmãos, eu amo a obra de Deus. Eu não amo só os frutos da obra de Deus, eu amo o chamado de Deus e tudo que está em volta da obra de Deus, principalmente vocês, as vidas que o Senhor nos confia. É isso que nós devemos amar. Por isso as alianças, irmãos, são com as vidas, com as pessoas. Deus nos faz, entendendo o propósito de Deus, nós entendemos a aliança que nós temos com Deus, a aliança que nós temos com a igreja, a aliança que nós temos com os nossos pastores, a aliança que nós temos com as nossas famílias, nossas esposas, maridos e filhos, as alianças que nós temos com o nosso próprio chamado, com levar esta graça, essa luz de Deus pelo mundo afora, amar o propósito de Deus, aleluia, e esse serviço que Deus nos confiou para realizarmos. Isso é com cada um de nós. Que essa noite seja uma noite de uma decisão que a gente tome para Deus. Eu quero viver para Deus. Se essa é a sua decisão, quero que você venha a esse altar hoje, tomando esse compromisso com Deus. Se você ama esse propósito, se você quer dedicar a sua vida para a glória de Deus, se você quer que esses rios de água viva fluam do teu interior, isso é para agora, meus amados. Não pode esperar mais tempo. A seara é grande, os trabalhadores, venham para cá. Essa é uma igreja de altar. Essa é uma igreja que conhece